É isso aí, Guilherme. Apresentando então o nosso convidado de hoje é o Hugo Leonardo Araújo Nades. Ele é representante de comunicação da Unifós. Bom dia, Hugo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Malu. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. A Unifós está lançando aí uma nova pós-graduação aqui na cidade de Foz do Iguaçu com foco na questão de negócios internacionais, comércio exterior. Isso, nós, para esse ano de 2018, né, estamos inovando, trazendo dois cursos de pós-graduação e retomando também o nosso curso de graduação em hotelaria. A pós-graduação em administração trata-se de gestão, estratégia e negócios internacionais, e a nossa pós-graduação é em direito, ela é direito penal e processo penal, crimes federais, cooperação jurídica internacional. Esses cursos, eles começam a partir de quando já? É, a previsão de início seria agora dia 28 de abril, né? Dentro dessas duas pós-graduações, né, quero dar ênfase na pós-graduação em Direito, que vai ter como coordenador um egresso da Unifós, né, um ex-aluno da Unifós, que é o Dr. Luciano Tertuliano, juiz federal da comarca de Assis, São Paulo. Ele, inclusive, é um egresso da Unifós também, né, ele é doutorando pela USP, tem mestre pela PUC. Essa pós-graduação, nós trouxemos ela, por quê? Pelo seguinte motivo, ela, na verdade, ela é diferenciada das demais pós-graduações, porque ela vai abordar temas que são temas atuais da nossa fronteira, né? São disciplinas que são atuais, entre as quais eu gostaria de destacar, que seria o tráfico de influência na advocacia administrativa, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de pessoas, pornografia infantil, tráfico internacional de medicamentos, crimes funcionais praticados por prefeitos, crimes contra finanças públicas, emprego irregular de verbas públicas. Temas, portanto, bastante atuais, né, com relação à área do direito. E 28 começa, hoje é dia 19, como é que está o cronograma? Ainda dá tempo de fazer inscrições? Como é que está toda essa situação? Sim, as inscrições estão abertas, né? Para contato ou para mais informações, pode ligar direto na Unifós, na secretaria, falar com o Wilson ou a Marli. O telefone é o 3574-2611. Também pode estar conversando comigo via celular, WhatsApp, né, pelo telefone 45 99921-8480. Temos também nossa página no Facebook, que é Egressos Unifós. Você pode estar entrando lá através do Messenger ou você quiser deixar um recado para a gente pegar e retornar o contato. Então, são vários meios que você pode estar pegando e entrando em contato conosco para que nós possamos te responder. A Unifós, para que quem não conhece possa localizar, né, é a instituição de ensino superior que fica ali na Avenida JK, ali na terceira pista, aquela região aqui da cidade. Sim, na terceira pista, na rua Tiradentes 469, né, no centro aqui da cidade. Com relação à outra pós, né, a pós nessa área de gestão e estratégias em negócios internacionais, quais serão até algumas das matérias para que quem tem interesse, né, nessa área possa já ir se programando? Guilherme, igual eu havia te falado, também com o intuito de nós sermos, né, uma tríplice fronteira, estarmos na fronteira, tudo que a gente trouxe é algo direcionado realmente que você vai utilizar no seu dia a dia, que é, no caso da pós-graduação em administração, vai ter gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de marketing internacional, né, para quem também trabalha na área de transportes, tem a parte de gestão de cadeia de logística internacional. Então, são cursos bem atuais, são cursos com um excelente corpo docente, são cursos que realmente quem fizer não vai se arrepender. As aulas, elas serão todas presenciais, serão aos fins de semana? Como é que está organizado esse calendário? Não, as aulas são presenciais na sede da Unifós, né, do horário são das 8 horas da manhã às 18h45, aos sábados, tendo 1 hora e 15 de intervalo, e no período da manhã e tarde, 15 minutos de intervalo. Em média, são três encontros por mês, exceto o mês de setembro, creio eu, desse ano, que serão 4 no total. Mas todas as aulas são presenciais na sede da Unifós. Portanto, oportunidade, né, de capacitação aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós vamos colocar os contatos, né, que o Hugo citou aqui, inclusive, no nosso Facebook, Rádio RCI Iguaçu, ali nos comentários, né, da nossa transmissão ao vivo. Agradeço então ao Hugo Leonardo Araújo Nardes pela participação aqui na RCI nesta quinta-feira. Muito obrigado e bom dia a todos.